Uma situação que levou revolta a moradores da região do Conjunto Libra, em Foz do Iguaçu. Por volta de 19 horas de segunda-feira, a Central de Operações da Guarda Municipal recebeu a comunicação de que um homem estaria sendo espancado. Minutos depois, outra informação dava conta de que o cidadão que apanhava teria praticado o roubo. A situação foi na rua Capivari, no bairro Conjunto Libra. Populares detiveram um indivíduo que acabara de roubar a bolsa de uma senhora que transitava em via pública. Em conversa com o detido, depois de afastá-lo dos populares revoltados, o menor de 15 anos confessou que havia roubado a bolsa da referida senhora. A mesma reconheceu a sua bolsa nas mãos do indivíduo, que mesmo apanhando, não a largou. Levado à Delegacia Especial do Adolescente, lá ele foi reconhecido como tendo sido já detido outras vezes pela mesma prática. Prática essa conhecida como cavalo louco. Ele foi então colocado em uma das celas e, enquanto aguardava para ser identificado, puxou um gostoso sono. Deu trabalho para os guardas municipais acordá-lo para os preenchimentos de documentos necessários. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.